Acorde cedo, vai vendo, pronto pra encarar um navio negreiro sem medo, tratado como carga, amassada numa sardinha em lata, enferrujada, sem corrente pra trancar, mas ainda oprimido. Não desisto pelo mar e sim sobre o trilho, rumo ao mesmo caminho de tempos antigos, pelo mesmo motivo. Será que é destino? Muita coisa mudou, já é favorável. Descendente na terra, situação estável, continuamos sem independência. Eu quero mais que a subsistência, atuando nas brechas do sistema. Honestidade nem sempre compensa. Cansei de sobreviver, quero é viver e ter muito mais do que comer. Dignidade, paz, reais e lazer. Meu lugar, disposto a me arriscar, sem medo de errar. O que tenho vou jogar, pra perder ou ganhar, ao menos vou tentar. Posso até me estrepar, sangrar ou triunfar. Eu acredito e quero a revolução, mas enquanto não vem, tô atrás do cifrão. Que a solução pra emancipação do cidadão seria a união, porém a separação, fruto do capitalismo, enfraquece o coletivo. Enquanto quero isso e Beltrano aquilo, fortalecemos individualismo. E o que queremos em segundo plano, fica esquecido. É mesquinho, ridículo, tudo são interesses, tudo são negócios. Propaganda é frete pra vender sem remorso. Seu produto em rede, em benefício do sócio, seja ele qual for, sem dó nem rancor. Mas pra mim prosperar é muito mais que lucrar. Sabedoria pra acertar, insiste quando errar. Minha arte não é feita de hipocrisia. Meu disco tá à venda, não minha ideologia. Está meu lugar, disposto a me arriscar, sem medo de errar.